Boa noite, paz. Bom dia. Eu falei, acho que deve ser a quarta ou quinta vez que eu venho aqui. Não, aí eu falei, hoje eu vou chegar mais perto desse negócio aí, que quando meu filho chegava lá, falava, pô, hoje foi legal, olha aqui, tudo roxo. Eu falei, pô, que negócio é esse? Eu vou lá conversar com esse pastor, que negócio legal, tudo roxo. Mas eu falei, hoje eu vou chegar aqui perto e fui querer ficar ali. Depois eu falei, pensando bem, eu vi uma área de segurança ali, falei, é melhor ficar ali no canto. Mas, gente, que alegria, viu? Eu realmente, de uma certa forma, eu me sinto deslocado, eu não me sinto com privilégio, eu não mereço o privilégio de estar aqui no meio de vocês. E muito menos para falar a palavra de Deus. Eu não me sinto menos que vocês, só porque eu tenho 30, 40 anos a mais? Só porque eu não tenho cabelo e vocês têm um monte? Mas sabe, eu fico pensando, se um camarada tão imprestável como eu pode ter alguma sensibilidade de ver os jovens aí, como é que chama isso? Mocha? Mocha. Rebentando na porrada, né? Eu fiquei pensando, tem tanta linguagem no meio evangélico, né? Mas uma delas é a tal de fazer atos proféticos, né? Eu sei que tudo tem polêmica, eu não vim falar de polêmica aqui, não. Mas eu acho que essa dança aí é meio profética. É porrada no crack, é porrada nas drogas, porrada na imoralidade, porrada no diabo. Eu que não queria ser ele quando eu vi aqui alguns, viu? Eu não sei realmente qual é o sentido disso, mas no meu coração eu fiquei pensando, puxa, o diabo não segura esses jovens aí não. Quando eu estava vindo, eu vi umas turminhas, né? Tem as tribos aí que vocês... E com vergonha eu digo isso, né? Que vocês evangelizam, né? Por isso que eu digo que eu não sou digno de estar aqui, né? Mas eu não sou digno de nada mesmo, mas Deus é muito bom. Ele me achou, Ele me trouxe, Ele me faz assentar junto com os príncipes do seu povo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. E a maioria de vocês diga assim para o diabo, cala sua boca. É porque é um texto muito conhecido, aí já sei, fala assim, assim, assim, já sei que ele vai falar disso, daquilo, eu não sei. Eu tenho aqui alguma coisa que eu anotei em oração, diante de Deus, com muito temor. Senhor, eu vou lá falar com aquela juventude, aquele pessoal vai lá te buscar. Já pensou se eu chegar lá e ficar enchendo linguiça, falar o quê? Falar abobrinha? Deus que me livre. Ainda bem, uma coisa que eu me sinto à vontade aqui é que eu sei que eu tenho alguns intercessores aqui. Quando eu venho pregar, eles ficam, Senhor, tem misericórdia dele. Tapa a boca dele, abre na hora certa. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com a boca se crê, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Senhor meu Deus, estão aqui os teus filhos, teus servos, Senhor. Aqueles por quem o Senhor deu a vida do teu filho unigênito, fez com que ele se tornasse o primogênito entre nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu peço que o Senhor use a minha vida, porque foi para isso que o Senhor me resgatou, Senhor. E o Senhor conhece cada coração aqui. Quando nós cantávamos que aqui no Santo do Santo, onde o Senhor se reúne com o teu povo, a fumaça nos esconde, mas os teus olhos veem no mais profundo da alma de cada um aqui, Senhor. Eu peço que eu seja um vaso que comunique graça, o teu amor, ó Pai, a tua palavra, que eu seja fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração, e que aqueles a quem o Senhor está dirigindo tenham os seus corações, seus ouvidos abertos também. Senhor, se o Senhor não agir, vai ser só uns minutos de palavrório, Senhor, mas eu tenho certeza, não por mim, não por eles, mas pelo Senhor, pelo teu grande amor E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Cadê o Filipão? Eu pedi o Filipão ajuda, cadê ele? Tá aí? Chega aí fazendo um favor. Me ajudar aqui. Me ajudar a pregar aqui. Quantos estão orando aí por mim? Eu sei, de dois eu sei, mas tem mais alguém? Então comece. Filipão, eu quero fazer três, quatro perguntas bem simples. Aliás, antes de perguntar ele, eu estou vendo aqui, quantos aqui são de orelha furada? Levanta a mão aí. Não é só alargador não, brinco, furada de alguma maneira. Tá, alguns. Tá, pode abaixar. Ô Filipão, esse negócio de orelha furada, isso é estética, é bom gosto, é mau gosto, é desgosto? Loucura. Ele está dizendo aí. É loucura. Isso a gente pode dizer que é uma microcirurgia ou não chega tanto? Uma cirurgia plástica? Não chega tanto não, né? Só um furinho. É muito, quer dizer, eu estou falando dos outros, né? A sua e a do João Marcos. Me diz uma coisa, é completamente indolor, dói um pouco ou é extremamente doído? Mais ou menos. Mais ou menos, não é extremamente? Arde. Arde. Fica doendo sempre ou... Duas horas. Ah, e depois passou? Mais uma pergunta. É o Pipe, é a família, é o time, é a academia? Quem que manda furar ou é uma coisa assim voluntária? Cada um faz porque quer? Voluntário. Voluntário. É voluntário? Todo mundo tem a orelha furada aí porque quis? Joia. E mais duas perguntas. Toda coisa que mexe no corpo tem uma porcentagem de risco, né? De vida, de morte, né? Cara, tem cirurgia aí que a probabilidade é 2, é 3, é 5. Esse negócio aí, qual o risco de morte? Nenhum. Nenhum. Pro Pipe. O seu pastor tem a orelha furada? Mas parece que eu ouvi dizer que ele... Não, deixa pra lá. Ouvi dizer que ele é muito corajoso com esse negócio de furar... Não é não? Ele não chegou aí não, né? Filipão, dá um abraço. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Pois é, quando falou dos 12 ali, eu pensei, 11, né? O 12º tem que ser o pastor que vai à frente das ovelhas, né? Eu acho que nessa não, né? Diz que ele morre de medo de agulha, né? Gente, no nosso país, o Senhor Jesus está na boca do povo, para todo lugar. De todas as formas e expressões, nas artes, nos muros, na música, em todo e qualquer grupo social, eu costumo dizer, se a gente pudesse, tivesse esse poder de parar um assalto, né? O cara está assaltando, pudesse chegar lá e congela, aí ele está lá com a arma, e me responde aqui, você crê em Deus? O que que você acha que ele ia dizer? Creio. Você ama Deus? Não tem, sai aí na rua e pergunta, todo mundo fala de Jesus, todo mundo fala de Deus, e quando a gente vai falar alguma coisa de Deus, ou quando chega um conjunto desse, vai cantar, ou fala, vamos orar, só falar vamos orar, né, já fica aquele ar assim, de circunspecto, se tiver chapéu, tira, né? Outros nem tira boné, nem nada, né? Aliás, a Bíblia fala que o culto a Deus tem que ter decência e ordem, gente. E não tem nada mais decente e ordeiro do que glorificar a Deus com o nosso corpo. Esses dias eu estava num culto de gente bem diferente, assim, de estilo. E ele abriu lá no profeta Amós, onde Deus fala com o povo assim, os vossos cultos... Me irrita o ouvido estrépito. Estrépito? Estrépito ou estrépito? Estrépito. O barulho. É que essa pessoa, ele gosta só daquela música assim, bem light. E quando lá é bem light. Um dia eu vim aqui, por incrível que pareça, foi bem light. Eu estou falando em termos de ritmo, de som. E ele usou aquele versículo para dizer que Deus estava muito satisfeito, que o culto ali era bem suavezinho, ninguém se mexia, e eram umas músicas bem tranquilas. Só que se a gente for olhar o contexto, o barulho não tem nada a ver com decibéis, não tem nada a ver com ritmo, tem a ver porque o povo vivia na idolatria, caía na idolatria, o povo vivia na injustiça social. Leia o profeta Amós. Eles vendiam a consciência dos outros, os juízes eram corrompidos. Parece até que é o jornal desses dias, né? Então, para Deus, aquele louvor era um estrépito, um barulho. E está cheio de barulho por aí. Suavezinho. Mas que Deus fala, é só barulho. Me irrita, não tem correspondente. Por isso que eu quero considerar, e se eu estiver errado, eu vou continuar errado nisso, mas eu quero considerar essa dança, esse negócio aqui, essa expressão que vocês fazem, como profético na sua vida. Que essa semana você vai dar porrada no diabo, que ele veio para te derrubar, mas você, ele é que vai cair. E na religião também. Na religião que eu digo aqui, não é o religar o homem a Deus, não. Que a religião é Jesus, né? A religião que eu digo é o sistema religioso. Para identificar onde eu ia, quando eu vim aqui, eu falava, vou lá na Gólgota. Pô, na Gólgota? É, naquela igreja de roqueiro. Fala assim, eu te perdoo, pastor João. Mas fala de coração, fala, eu te perdoo. É uma igreja de adoradores. Era maneira, eu não tinha como identificar. Vou falar o quê? Aquela grande, não, aquela é a Catedral da Fé. Não, lá fora, não. Aí eu falava, não, aquela igreja lá, quando você vê uns malucos lá assim na frente e tal, é ali mesmo. Graças a Deus, né? Graças a Deus que a gente pode. Aquele chutão, eu não posso exagerar, senão minha coluna trava aqui. Mas me dá vontade. Eu fui desde pequenininho doado para os padres, para ser padre, para isso, para aquilo. Então eu conheço do que eu estou falando, religião. E como é bom quando Deus vai arrancando essas coisas da gente. Mas melhor ainda é quando eu vejo aqui que eu arriscaria dizer que a maioria nem teve isso. Já conheceu Jesus num contexto em que não está Jesus e mais uma bagagem farisaica de religião. Porque aí vocês não têm que derrubar nada. Eu tenho 20 e tantos anos de pastor, até hoje Deus está tirando. João, mas você ainda está nessa? E Deus ainda está tirando. E vai continuar. Graças a Deus por isso. Mas na boca de todo povo, de todo tipo, com terno, de bermuda, de short, meu filho falou, pai, você devia ir de jeans e camiseta, ou então bermudão. Eu falei, filho, não tem nada a ver. Eu vou, é assim que eu me visto. Eu vou numa igreja, eles acham ruim porque eu não gosto muito de terno. Aí vem aqui, vai achar ruim porque eu não uso bermuda. Eu uso short, eu sou corredor. Mas o short corredor é bem curto. Acho que não ia ficar muito legal, né? Acho que não ia ser muito legal. Eu falei, eu vou com a minha roupa comum, eu não estou indo lá. Eu não quero... Eu tô sendo bem sincero, eu me sinto assim em família. Sabe assim, eu não quero impressionar ninguém. Obrigado, meu querido, por cantar. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Quantos anos eu precisei ser reconhecido? Precisei de aprovação. Eu vinha pregar, eu queria que as pessoas me aceitassem. E era aquele nervosismo extremo. Será que é isso que esse texto está dizendo? Jesus na tatuagem, Jesus no adesivo, Jesus nas placas, Jesus no forró, enfim, em todo canto. Estava ouvindo o pessoal se preparando um desses anos passados aí para o carnaval no Rio de Janeiro. Fui criado no Rio, né? E aí mostraram lá os milhares que estavam gastando, e aquele monte de costureira e tal, e entrevistando. Não, com a graça de Deus, nossa escola vai ganhar. Deus está aí, né? na boca do povo, né? Será que é isso? Vamos falar uma frase só para a gente guardar o texto. Fala assim: com o coração crer, com a boca confessar. Para a gente entender esse negócio de falar com a boca e crer com o coração, para a gente que é brasileiro, a gente precisa entender. Você que está com a Bíblia aberta aí, você vê aí, Paulo escreveu aos Romanos. É uma pena que eu não tive tempo, porque aqui eu sei que tem gente, eu sei que vocês leem muito, tem gente que poderia me dar umas dicas melhores, mas como eu não tive tempo, eu vou falar só o pouco que eu sei, você soma com muito que você sabe. A gente precisa ver qual é o, em que contexto que foi escrito. Por que que escreveu isso para os romanos e não para outro povo? Por que que foi justamente para os romanos que Paulo escreve? Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, no teu coração creres, serás salvo. O contexto histórico ali é o seguinte: Roma é quem manda. O Império Romano manda em tudo. O povo de Deus, muitas vezes vencedor, muitas vezes mandando, ou melhor, dirigindo, mas em nome do Senhor, e por vários motivos, não é o caso agora, agora ele é uma colônia. Quem manda é judeu? Não, quem manda é Roma. É o Império Romano. Isso aqui é a época do Império Romano. A palavra do imperador era a lei. Lembra aqueles filmes? Acho que vocês não assistem isso, mas já devem ter visto. Aqueles filmes lá romanos, aqueles gladiadores. Já, né? Lembra que eles chegam lá, tá aqui a arena, não é a arena da Baixada, né? A arquibancada lá, ou sei lá como é que chama. E lá num lugar de honra, lá num camarote de honra, o imperador. O cara está entrando ali para matar ou morrer. Ou até de repente morrer os dois. Lembra o que que eles fazem? Chegam lá: Ave César. Os que vão morrer te saúdam. A vida dos caras estava na mão do imperador. E se de repente o cara me feriu, e eu estou lá me esguelando e em sangue, o cara já ganhou. Eu não tenho como reagir. Aí ele olha para lá, o imperador faz assim, ó. O que significa isso? Tô duro? Não. Mata. A vida dos caras estava na mão do imperador. Então, além de ser o poderio político conquistado, além de ser o que trazia, né, que uma coisa vai chamando outra, o poder econômico. Lembra que Jesus às vezes dava uma palavrinha sobre isso, sobre não extorquir o povo, se contentar com seu soldo, porque legalmente o povo era extorquido pelo Império Romano. Já ouviu falar nos publicanos? Os cobradores de impostos, que não eram, né, na sua maioria romanos, era do próprio povo, mas estava a serviço de Roma contra o próprio povo. Por isso que eles tinham tanta raiva. Aí Jesus vem comer logo com um publicano. Aí o povo: pô, esse aí não pode ser filho de Deus. Olha lá com quem que ele está andando, né? Mas Jesus conhece. Ele fala: eu vim buscar o perdido. Os sãos não precisam de médico. Tinha algum são ali? Não, só se achava, né? Se acha, então fica se achando. Vai lá, ora e tal, e fala de si para si, como fariseu, e depois volta para casa satisfeito. Pô, cultuei, né? Tratando Deus como se fosse um colega. Ô, colega, que bom, nós dois aqui, agora aquela gentalha ali, ainda bem que eu não sou um deles. Então, eles extorquiam, esses camaradas iam cobrar, mas não era deposite na agência, não. Vinha uma turma de soldado e arrancava o quanto quisesse, e era legal. Legal não é assim, não. Legal que eu digo assim, era dentro da lei. Era a comissão do sujeito. Então ele pegava para Roma e pegava a parte dele ali na marra. E se a coisa está feia, está perto do Natal, parece, né, essas campanhas, né, chega perto do Natal, operação Papai Noel, operação não sei o quê, nada a ver com segurança, é só pegar o dinheiro do povo, né? Pois isso já acontecia ali. Então, além do poder bélico, político, econômico, e isso é importante a gente entender nesse contexto, o imperador era como se fosse uma divindade. A obediência que se devia ao imperador é como se ele fosse o representante de Deus na terra. Roma, representante de Deus na terra. Enfim, naquela época era assim. E as pessoas, quando solicitadas, quando interrogada, quem é o Senhor da sua vida? Ave César. O Senhor da minha vida é César, é Ele que manda. Do menor ao maior era assim. Quer ver? Deixa eu lembrar um fato histórico. Jesus está aqui sendo julgado. O povo querendo crucificá-lo, mas o povo judeu podia matar? Não podia, eles não podiam, eles não tinham essa autoridade. Quem tinha essa autoridade? Roma. Quem tinha essa autoridade? César, o imperador. Aí Pilatos vai, bom, tem que estar bem com o povo quer matar, vão matar e tal, mas cadê? Tinha que ter um julgamento e não acha culpa. E Pilatos fala assim, peraí pessoal, vocês estão querendo matar, mas como que eu vou matar? Eu já questionei, já perguntei, não tem crime nele. Vocês não têm o direito de fazer. Quem tem sou eu, porque eu sou aqui o representante legal do imperador. Mas ele não tem crime. O povo se contentou? Não. Crucifica-o, crucifica-o. Aí Pilatos falou, olha, eu não vou poder fazer isso, não. Qual o argumento que os sacerdotes usaram? Quem lembra? Se você não fizer isso, você não é amigo de César. Porque ele está dizendo que é rei. Qualquer rei, qualquer que se declarar rei, senhor, vai para rolar a cabeça. Porque o único senhor é César. Bom, aí Pilatos não quer ficar mal com César, não quer ficar mal com os judeus, mas muito menos com César. Então falou, vamos fazer o seguinte, eu lavo as minhas mãos e vocês façam o que quiserem, e o povo, tá bom, o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos, está caindo até hoje. Muito bem, esse é o contexto em que o povo de Deus está, e é nesse contexto que chega a coisa mais maravilhosa do universo, o Evangelho. Há muitos anos atrás, eu ouvi alguém perguntar a um cientista, qual foi o dia mais glorioso da história do homem? E naquela época, na minha época, ele disse, o dia mais glorioso foi o dia que o homem pisou a lua, pisou na lua, né? Mas o dia mais glorioso foi quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando Deus pisou essa terra aqui, que eu e você estamos pisando. Esse foi o dia mais glorioso. Foi nesse contexto que nós estamos vendo aqui, que o Evangelho veio. Abra aí Lucas 2. Eu vou ler a partir do versículo 9. E um anjo do Senhor, o que está escrito aí? E um anjo do Senhor apareceu-lhes. Tem outra versão aí igual a minha? Desceu aonde? Aonde eles estavam. Eu não posso deixar de parar aqui, de dar uma paradinha aqui. O anjo do Senhor desceu aonde? Lá onde eles estavam, onde é que eles estavam? Eram pastores, estavam na igreja, né? né, pastor de ovelha mesmo, estava lá no campo, cuidando dos animais. Leva para comer, leva para dormir, para beber água, tira carrapicho, espanta os lobos, cuidando das ovelhas lá. Mas o anjo do Senhor desceu onde eles estavam. Talvez essa seja uma coisa à parte que eu quero dizer para você. Deus desceu, foi lá naquelas praias do Rio de Janeiro, foi lá num bêbado jogado, sem esperança, um velho. Eu tinha 25 anos e era velho. Uma solidão profunda, um desencanto imenso, uma desesperança que não tem mais jeito. Mas Deus desce aonde nós estamos. Ele é o pastor que vai lá no abismo e pega a ovelhinha. E ele mesmo conta essa história, né? Põe nos seus ombros e vai. Se você ler lá Ezequiel, ele fala: as minhas ovelhas eu mesmo vou cuidar. Tem um monte de pastor aí que só quer saber de arrancar a lã e comer a carne da ovelha. Aí ele dá um recado para esses pastores: não é o caso aqui agora, né? Tenha misericórdia de mim, Senhor, que eu nunca entre nessa lista. Mas aí ele dá um recado: mas vocês, minhas ovelhas, eu mesmo vou buscar vocês. O que vocês falam? Aleluia, glória, oba, qualquer coisa, mas fala alguma coisa. Ah, ele desce e vem buscar você, cara. Vem buscar um cara igual a mim. E o anjo desceu aonde estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e aí eles ficaram com medo. Essa é uma reação natural, porque o homem é inimigo de Deus. Ele já nasce com a natureza inimiga de Deus. Ele não quer Deus. Quando foi quebrada aquela comunhão lá no jardim, a partir daí, o salmista diz assim: porque eu nasci em pecado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Eu não estou perguntando se você fuma, se você bebe, se você toma crack. Isso são só algumas maneiras, as mais visíveis, né? Que a gente é ligado no que é mais visível, no que é mais grosseiro, né? Mas quanta gente que não fuma, não bebe, não, e também não faz nada de bom, né? E é linguarudo, é um mau caráter. Mas ninguém vai para o inferno por causa disso, não. Vai para o inferno porque já nasce condenado, já nasce inimigo de Deus. Ele pode ser o melhor sujeito do mundo, entre aspas, né? Melhor no conceito humano, né? Que é assim que a gente faz, né? A gente olha um para o outro: puxa, eu estou bom para caramba, olha o outro lá, né? Aí aparece um outro lá assim: pô, estou mal para caramba, o bom é ele, né? E a gente vai se comparando, mas Deus olha assim, fala assim: não sobrou ninguém, não existe um justo sequer. É por isso que Deus tem que descer, porque a religião não sobe, não. Esse esforço, e vou fazer, e vou fazer, e vou fazer, e depois vai para o inferno. Porque ninguém se salva. Pena que eu tenho a memória, eu estou ficando velho mesmo. Mas é uma pena, apareceu uma frase ali tão chave. Aliás, a maioria das coisas que estou falando aqui vocês já ouviram musicada ainda. Mas eu quero ser fiel a Deus de fazer minha parte também. E se a mim não cansa, como diz Paulo, repetir as mesmas coisas, eu sei que aqueles que amam Jesus também não se cansam de ouvir. Sei que são verdades que vocês conhecem, que vocês falam, que vocês cantam e que, como eu, buscam viver a cada dia. Mas eu tenho certeza que hoje é um marco também para nós. Amém? Graças a Deus. E o anjo falou: não fica com medo, não. Por que o medo? Porque alguém que é inimigo, quando aparece o Deus glorioso, majestoso, o Senhor de todos os exércitos, o que vai acontecer comigo? Já era, né? O profeta Isaías fala: no ano, ele foi lá no templo, aí eu vi o Senhor, aí ele falou, quando ele viu o Senhor, a primeira coisa que ele falou: ai de mim. Quem sabe, talvez até ali ele era um legalista, falava: ai daquele povo, ai de lá. Mas quando ele mesmo viu o Senhor, falou: ai de mim. Quem sabe ele foi no templo pensando: não, eu sou o profeta, eu vou lá no templo. E ia, praticava a religião, mas um dia ele viu o Senhor. Aí ele falou: ai de mim, ai do meu povo, não sobra ninguém. Mas hoje falou: não tenha medo, não tenhas medo, que eu trago boas novas. A palavra evangelho é isso, é uma boa notícia, são boas novas, não precisa ficar com medo. Se é boas novas, parece ter redundância, né? Boas novas que será de grande alegria. Se é boa, é lógico que vai trazer grande alegria, mas essa ênfase não é redundante. É para falar de uma alegria que fica, de uma alegria que vem do céu, daquela alegria que a gente que pode conviver com as lágrimas, aquela alegria que ninguém entende, aquela alegria paradoxal dos filhos de Deus, que está passando uma tremenda de uma provação, mas que na presença do Senhor ele está ali sorrindo, e outros falam assim: pô, eu no lugar dele já tinha feito isso, feito aquilo, e a gente vê todo dia, né? É um tiro na cabeça, é não sei o que lá, outras maneiras. Mas ali está falando de uma grande alegria que enche o coração do ser humano e que nada pode roubar. E essa grande alegria é para todo o povo. Ontem, aliás, é até daqui mesmo. Eu estava com um rapaz ontem lá na minha casa, o Alex. E ele falou assim: ah, pelo menos um joguinho eu vou, tá, quando saiu o resultado das Olimpíadas e tal, pelo menos um, que não seja o mais concorrido, mas pelo menos um joguinho eu vou. Eu não conheço vocês, eu não sei a situação de cada um, eu sei que eu não vou em nenhum. Eu não vou porque eu não tenho grana para ir, não tenho condição de ir. E assim, tem um monte de coisa na vida que eu gostaria de ter e não tenho, porque não posso, não tenho acesso, está fora da minha condição. Mas o evangelho é para todo o povo. Eu trago uma nova de grande alegria que é para todo o povo. Não tem essa de rico, de pobre, de sábio, de inteligente, de indouto, de feio, de bonito, careca, cabeludo. É para todo mundo. A acessibilidade é uma palavra da... É, já passou também, né? Mas ainda está na moda a acessibilidade, né? Aqui vocês nem conhecem o peso disso, porque aqui os ônibus e os lugares são todos preparados para os cadeirantes, mas tem lugar que nem isso tem, né? As pessoas não têm acesso. Mas mesmo nós que não somos, jamais teríamos acesso ao coração de Deus se ele não nos buscasse, se ele não descesse, se o verbo não se fizesse carne. Gente, que maravilha! Deus desceu, se esvaziou, se fez homem. Sabe o que significa isso? Fazer homem. Depender de uma mulher, fralda, mamadeira, dandar neném, etc. E aí se torna homem. Aí é o rei? Não. Não, mas ele é o rei. Não foi para isso que eu vim. Aí diz a Bíblia: sendo feito homem, se tornou servo, dulos. Parou por aí? Não. Desceu mais ainda, foi até a morte, e morte de cruz. Como encheu meu coração? Deixa eu confessar mais um pecado, que se ninguém aqui sai limpo, eu saio limpinho, porque eu amo vocês. Eu nunca fui, nunca serei político. Eu amo, não é porque eu sou bonzinho, não. Eu amo porque vocês são o povo de Deus. Eu amo porque vocês cuidam do meu filho. Poucas pessoas sabem aqui o quanto eu já chorei, quanta fluoxetina eu tomei. Eu cheguei a desistir da vida, de ministério, de família, de tudo. Aleluia! Porque quando eu desisti, Deus falou: até que enfim, né, meu? Agora deixa comigo. E eu estou nessa nova fase, eu não sei em que vai dar isso, não me preocupo, sabe por quê? Porque eu tenho um Senhor que cuida de mim. E isso não é da boca para fora, não. Não é adesivo. E quando eu falo de tatuagem aqui, não estou... É bobagem, né? Não vai pensar que eu vim aqui para falar de tatuagem e furo na orelha. Eu sei que vocês que amam a Deus têm coisas muito mais profundas. Amém? Pois bem, acessibilidade para todo o povo. Na verdade, o evangelho... O que é o evangelho? Eu pensei que era um aviso para eu parar, não é não? Né? O Evangelho é uma pessoa, gente. O Evangelho é a própria pessoa de Jesus. É Ele que se dá. Eu sei que a maioria sabe, mas eu não me canso de falar porque a gente não sabe. Às vezes tem gente aqui no nosso meio, está participando da nossa alegria, e a gente só enxerga o exterior. Eu olho aqui e vejo tanta gente bonita. Eu também já fui bonita assim um dia. Mas eu tremo de medo de pensar assim: se eu não for fiel, se o músico não for fiel, se o pessoal da intercessão não for fiel, se a gente não falar o que Deus mandou falar, você pode imaginar amanhã você abrir o jornal e ler lá, fulano se suicidou, e você pensar: olha aqui, bicho, estava ontem com a gente. Em nome de Jesus, isso não vai acontecer. É por isso que o Evangelho é pregado aqui. Porque o Senhor Jesus te ama. Ele desce às profundezas para nos buscar. Mas o Evangelho é isso. Eu era pastor de uma igreja, um dia chegou uma família, enfim, bem simpática e tal, participou do culto, e no final o chefe da família, a esposa, os filhos me procuraram e falaram: pastor, a vida inteira nós não tivemos religião, eu e minha mulher, agora meus filhos, o senhor está vendo aí, virando adolescente, e todo mundo precisa de uma religião, né? Então, nós decidimos que a partir de agora nós vamos ter uma religião. Então, diz aí na sua igreja, o que pode, o que não pode, como é que funciona? É assim que o diabo faz, né? Engana as pessoas, precisa de uma religião. Religião é o maior atrapalho. Aquela carga, isso não é evangelho. O evangelho é a pessoa de Jesus que veio, tomou o nosso lugar lá na cruz, pagou os nossos pecados, morreu por mim. Eu não sei se você seria capaz de me dar um prato de comida se me conhecesse quando eu estava jogado lá bêbado na praia do Rio de Janeiro, mas Deus deu a sua vida por mim e por você. Isso é o evangelho, é a pessoa de Jesus que se dá. Eu não vou ler porque eu não consigo falar muito rápido. Mas em Mateus diz que o nome dele seria Jesus, Yeshua, Josué, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Gente, o maior problema nosso é a gente mesmo. Claro que existe o diabo e ele se aproveita de toda e qualquer situação. Mas Deus precisa salvar a gente da nossa bondade também, sabia? Opa, pastor falando heresia, Deus salvar a gente. É, precisa mesmo. Tem muita gente boa aí que precisa ser salvo. Está com a bola muito cheia. Enquanto ele não disser: eu sou um miserável pecador, eu estou perdido com todas as minhas qualidades, se não admitir que aquela cruz foi você que matou Jesus, não foi Roma, não foi Pilatos, não foi os judeus, não foram os sacerdotes, foi o meu pecado, foi o seu pecado que matou Jesus ali naquela cruz. Melhor dizendo, quem fez foi o Pai, mas por minha culpa e sua culpa. Mas tinha outra frase ali que eu também não lembro exatamente, me ajuda aí, ministra, que fala do fruto das mãos, ele vai ver o fruto. É a palavra de Isaías. Isaías fala assim: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. O meu servo justo com o seu trabalho justificou a muitos. Sabe o que significa isso? Que o Senhor Jesus morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou, está à direita do Pai, e agora ele está olhando eu e você. Ele está falando: olha lá, Pai, valeu a pena. Fala o seu nome aí. Fala o seu nome. O meu, eu vou falar junto. João. Jesus está dizendo: olha lá, Pai, valeu a pena. Olha o Rafael, eu escutei Rafael. Quem é o Rafael? Fala de novo o nome aí, gente. O Ângelo. É isso que a palavra está dizendo, que Jesus olha isso aqui hoje e fala: valeu a pena, tudo aquilo valeu a pena. É isso que nós cantamos ali. O fruto dos lábios não é Gente, quando eu falo essas coisas, nenhum sentido pejorativo nisso. Uma voz linda dessa irmã. E dos irmãos ali também. Que musicalidade que vocês têm. Mas ali, quando fala do fruto, não está falando da música. Vocês se esmeram na música porque a gratidão é muita, o coração é grande, reconhece que Deus merece o melhor. Mas o fruto é o que levou você a cantar, o que leva você a expressar, o que leva você a tanger as cordas, ou dar porrada, chute, sei lá o quê. Expressar de alguma maneira. Como é que é a coisa? Falar com? Só dois guardaram. Falar com? E crer com? Coração. Eu quero falar só de uma coisa aqui do crer. Nós não temos, de um modo geral, o povo evangélico não tem problema em crer na morte vicária e expiatória. Vicária quer dizer, ele morreu no meu lugar, né? No Antigo Testamento, eu pecava, quem morria era o cordeiro, né? Eu chegava lá, ó, sacerdote, eu pequei, está aqui o cordeiro, o boi, conforme o sacrifício, né? Impunha as mãos, eu pequei, eu fiz isso, eu roubei, tapiei, e parará, parará, parará, parará, parará, pode matar o bicho aí. E eu saía, né? E aquilo ali já era um tipo, que um dia havia o Cordeiro de Deus, que é Jesus, e quando veio, João Batista reconheceu. João Batista está lá pregando, arrependei-vos, raça de víbora e tal. E aí Jesus chega e fala, olha ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo aquilo era símbolo, era um tipo, eram sombras de uma única realidade do Senhor Jesus. Nós não temos problema em entender isso, que ele é o Cordeiro de Deus, imaculado, que não adianta eu, você morrer na cruz, é só um caixão a mais. Meu sangue e o seu não vai servir. Pode servir lá para doar, lá para o hospital, mas não vai dar vida eterna para ninguém. Olhe lá se não contaminar, né? Eu tenho toxoplasmose, eu não sei nem se eu posso ser doador, né? Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não é só que cobre, ele purifica. Deus olha para você e diz, esse é meu filho, limpo, puro, meu adorador, meu coração se compraz nele. Eu estou alegre com essa menina aqui, com esse careca que está aí falando na frente. Deus se alegra em mim, se alegra em você. Até aí nós não temos problema, mas sabe onde tem encontrado um problema? Jesus morreu por mim na cruz, mas a Bíblia diz que mais alguém morreu ali. Quem? O ladrão, o outro ladrão. Não, estou falando naquela cruz de Jesus. A Bíblia fala que eu morri ali. O pecado, a natureza pecaminosa. E não vai dar tempo de ler os textos, depois você lê em casa. Romanos 6, lê do 3 ao 13, pelo menos. Agora não vai dar tempo, mas vai mostrar que nós fomos sepultados com ele pelo batismo. O que significa batismo? Imersão, mergulho. Nós fomos, uma palavra mais clara para nós, incluídos na sua morte. E aí no versículo 6, Paulo vai dizer assim, sabendo isso, que foi crucificado, foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que não servamos mais ao pecado como escravos. Antigamente era assim, né? Eu era escravo do pecado. Vai para lá, agora vem para cá. E eu ia. E ai de quem falar que eu sou pecador. Aí a porrada ia comer, era no cara mesmo. Eu sei disso porque eu passei por tudo isso. Eu era um escravo do pecado. Na verdade, em Efésios, Paulo fala assim, todos nós, todos vocês eram. mas eu morri, sabendo isso, que foi crucificado com ele. O pecado não é mais seu servo, não. Você dá porrada aqui no domingo em Satanás, mas dá porrada durante a semana também. Porque não adianta você dar porrada aqui e no outro dia você está com um baseado desse tamanho, como eu já encontrei muitas vezes. Por isso que eu estou falando, isso aqui tem que ser profético. Você tem que dizer assim: tchau depressão, vá, seja lá o que for que incomoda, você é do Senhor, você não é um Zé Ninguém não, você tem um Senhor que luta por você, que deu a vida por você, por mim, por você. Satanás merece é bicudo mesmo, mas isso tem que ser real, não é da boca para fora. A boca fala igual todo mundo fala, não. Crer é confiar. Deus diz que morreu na cruz, foi crucificado meu velho homem, o pecado não é mais meu escravo, não. Ah, sabe como é que é essa companhia? Que companhia, rapaz? Eu estarei com você todos os dias. E você despreza a companhia do seu Senhor? Como é que é Senhor assim, então? Os romanos eram mais fiéis, os gladiadores eram: Ave César, minha vida está tua, morrer ou viver, morrer, tá bom, mata aí. Agora, aquele que nós dizemos que é o Criador do Universo, que deu a sua vida por nós, a gente vai ser só religioso? Aí não importa o estilo. Tanto faz ser rock, música clássica, é tudo a mesma coisa, não sobra nada, Deus não recebe nada. Aí não existe nenhum estilo aprovado. Agora, quando a gente crer com o coração é entregar mesmo a sua vida. Deus disse assim: não é bom que o homem esteja só. Eu estou me deixando levar pelo Espírito, gente. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Eu não estou pregando aqui alma gêmea, não. Mas você, meu companheiro, tem uma mulher preparada para você, pelo Senhor, que vai te ajudar a cumprir a missão que Deus tem na sua vida. E você vai ser o ajudador dela, o cuidador dela também. Só estou dando um exemplo do que é crer em Jesus. Aí você encontra aquela guria. Eu não vou nem falar os predicados aqui, que pode pegar até mal, né? Mas você olha, né? Dá uma conferida assim. E ela olha aquele guarda-roupa assim também. E o coração, né, dispara, a mão gela, o suor escorre. Pronto, agora está resolvido. Senhor, é aquela. Oh, Deus, é aquela. E chega aqui e tem que ser aquela, né, do seu jeito. Crer em Jesus é dizer: Senhor, quem é que o Senhor tem para mim? Não é ficar com A, B, C. Não, porque tem que escolher, né? Tem que ver a branquinha, a morena, a loira, a grande, a pequena. Entende o que, que é? Isso é religião. Vim aqui, eu creio e etc e tal, mas na prática do dia a dia, Jesus não é Senhor coisa nenhuma da sua vida? Se a guria te der um fora, você quer se suicidar? Você volta para a droga, vai não sei o que lá, não vou mais na igreja? Gente, eu não estou dando bronca, pelo amor de Deus, mas pelo amor que Deus tem a você, não faça isso, não seja mais um que fala Jesus é meu Senhor da boca para fora. Ele é seu Senhor, ele tem a menina que vai ser a melhor para você, ele tem o trabalho para você, ele tem tudo para você. Mas ele é Senhor. A mensagem de hoje é essa: ele é Senhor. Não sou eu que sou Senhor. Ó, Deus, agora depressa. Me dá paciência, né? Conhece aquela mulher que falou: Senhor, me dá paciência, mas me dá depressa. E a gente faz essas coisas com Deus. Um grande pregador do passado, ele disse o seguinte: que o problema nosso é o seguinte, é que nós, guarde essa frase, nós amamos o que usamos. E nós usamos o que amamos. Isso está cheio. Eu e você caímos nessa. Talvez não seja tão visível, tão notável como a gente vê na televisão, né? As pessoas usando o Deus que elas dizem que ama para ganhar dinheiro, para ganhar projeção, para, enfim, para se achar. Por quê? Porque, na verdade, ele ama aquilo que ele deveria usar. O dinheiro que ele deveria usar, os bens, o carro, seja lá o que for, ele ama. E o Deus que ele deveria amar, ele usa. Entre aspas, né? Que Deus não é trouxa, não. Vai chegar uma hora que, se a ficha não cair aqui, vai cair no meio dos infernos. Porque Deus não se deixa escarnecer. Aliás, quando você tiver problema desse tipo, vai lá e lê o Salmo 73, tá? Isso vai ser um bom remédio para você. Eu estou dando porque eu já tomei, é bom para caramba. Eu estava numa deprê lá na Bahia e lascado da vida. Ó, Senhor, eu sou teu servo e minha família perecendo, eis que não sei o quê. Aí eu comecei a ler o Salmo 73. Ó, Senhor, está vendo? Até o salmista aqui, ó, Asaf, passou pelo mesmo azar. Aí faz depois você lê em casa. Porque eu digo isso porque esse é um problema do crente. Você não vai enfrentar toda hora fumo crack ou não. Você vai enfrentar esse tipo de coisa. Você vê o colega lá que ou nem tem o compromisso que você tem com Jesus e o cara tá, pô, numa escalada aí, grana pra caramba, tudo dando certo pra ele, as menininhas aplaudindo, e você que quer aí, né, que Jesus seja o Senhor, não tá lá essas coisas, né? Então, se você, quando você enfrentar isso, que é típico do crente, você leia o Salmo 73, peça a misericórdia de Deus. Porque quando a gente chega a esse ponto, o coração da gente está tomando amargura, está se enchendo de amargura. Isso contamina os outros, isso não glorifica a Deus, e a gente fica com aquela síndrome de coitadinho, e, enfim. Amém? Está todo mundo acordado ainda? Tá, né? Amém. Gente, então eu já falei do contexto, já falei do evangelho que veio naquele contexto, mas por que que eu mostrei isso? Porque quando Paulo escreveu isso aqui, meus irmãos, para os romanos, para os cristãos de Roma, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, sabe o que que vai acontecer? Quem arrisca? Isso, ele passa a ser o senhor daquela pessoa aí, não mais César. Quem respondeu aí? A cantina aí depois preparou um prêmio aí. Gente, isso é a coisa mais importante dessa palavra. É a coisa mais importante desse texto. O meu Senhor agora, o Roquirios, é Jesus o Cristo. Que ave César, coisa nenhuma. Mas o que que acontecia com alguém que falava isso com a sua boca? Arena, boca do leão. Espada do gladiador. As lanças dos gladiadores. Todo mundo está entendendo o que eu estou dizendo? Já viram os filmes? Os cristãos tinham que chegar e dizer: não, essa turma aí está dizendo que esse tal de Jesus que morreu, esse defunto é senhor deles, mas é esse, eu não, meu senhor é César. Ah, muito bem, então vem para o palácio. Mas aí chegava um cristão desses dias: e você aí, cara? Não, meu senhor é Jesus. Como é que é, cara? Não é César, não, o senhor da minha vida é Jesus. Cara, você tem uma chance, você nega Jesus agora e se coloca debaixo do senhorio de César, senão você vai para a arena. Quantos milhares, não só naquela época, até hoje na China, tem um pastor que, aliás, teve aqui na Bola de Neve, o filho dele, do irmão Yun, 14 anos na prisão, levando porrada, quebrado de tudo quanto é jeito, por causa de Jesus. É que tem gente aí que dá umas trambicadas e tal, e a justiça cai em cima, por causa de Jesus. Por causa de Jesus, coisa nenhuma. Safadeza pura. Mas tem cristãos genuínos em muitos países, literalmente. O cara, ele casou-se e foi preso, mas deixou a mulher grávida. Os filhos de Deus são frutíferos, né? Conheceu o filho 5 anos depois. Pô, quem é esse cara? Imagina, ele doido para abraçar e o neném. Pô, não tem aquela coisa, né, de papai. Quantos viram aí o irmão Yun? O filho dele veio aí na bola de neve. Vocês sabem que além de todo mundo sabe, lógico, desculpem. Quando eu falo sabe, não é... É porque eu é que tenho dificuldade de transmitir, não é vocês de compreenderem. Mas todo mundo lembra que a China é comunista. E, além disso, é super populosa. Então, existe um... Como é que chama? Um controle de natalidade, né? Agora, se é crente, aí é na paulada. O título, o apelido desse camarada é O Homem do Céu. Quem já leu esse livro, O Homem do Céu? Você quer ser motivado para falar de Jesus? Leia O Homem do Céu. É cadeia, porrada do início ao fim. Mas eu nunca fui tão motivado. Quantas vezes eu fui em congresso de batalha espiritual, de não sei o quê, de prosperidade, e parará, isso é cabeça e não é cauda. Nunca isso me motivou. Me deu umas enganadas assim. Opa, aleluia, tá nada. Agora, quando eu li a história desse homem, eu falei: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Deixa eu ser 2% desse camarada, 1%. Então, nesse rigor extremado do controle, o governo visitou. O cara está na cadeia, o governo foi visitar a mulher. 7 meses de gravidez. Eu não me lembro agora se era 5, 6, 7 meses, em torno disso. Amanhã, você não me saia de casa, porque amanhã nós vamos vir aqui com a equipe para fazer o aborto. Naquele dia o menino nasceu. O Senhor já tinha um plano para a vida dele. Hoje ele é um pregador do evangelho, um chinesinho, magrelinho, pregando o poder de Deus. É desse Senhor que nós estamos dizendo. Então, quando as pessoas se negavam a negar o nome de Cristo, eles eram jogados na arena. É isso que mostra aqueles filmes dos primeiros cristãos. Eram devorados por leões, eram mortos pelos gladiadores, caldeira quente, um outro tipo de morte que ainda tinha a luxúria envolvida daqueles pervertidos, para fazer os seus shows de perversão nos jardins. Eles amarravam os cristãos, não sei qual era o betume, qual era o combustível que eles usavam, e esses cristãos eram feitos tochas humanas para iluminar os seus bacanais. Isso é história, gente. Tudo por quê? Porque eles ousaram falar: Jesus agora é o Senhor da minha vida. A partir de agora, Jesus é o Senhor da minha vida. Venha o que vier. Nenhum deles era super-homem. A gente olha a Bíblia assim, mas nenhum deles. E às vezes a gente prega, e a força de Sansão, e não sei o quê, como se fossem infalíveis. Não, eram pessoas como eu e você. E a Bíblia não esconde também os defeitos. Um mente daqui, outro briga ali, Paulo e Barnabé, não sei o quê, que João Marcos, aquela fofocada. Eles tinham defeitos como eu e você. Mas tinha uma coisa: Jesus era o Senhor deles. Não eram eles que eram grandes, não, o Senhor é que é grande. E por isso foram usados, por isso mudaram a história, por isso igrejas nasceram onde eles passaram, demônios foram expulsos, pessoas curadas, enfim, tudo que aconteceu não é por causa deles, mas por causa do Senhor. Essa é a contrapartida. Se por um lado estavam entregando a sua vida quando diziam Jesus é o Senhor, por outro lado, esse Senhor é aquele Senhor que cuida. É aquele Senhor todo-poderoso. Eu fico pensando a minha vida. Eu sempre tive uma carência enorme. Porque naqueles primeiros anos de vida, quando a gente mais precisa de carinho, eu fui dado para os padres. Me faltou, sabe, aquele... Ei, Lelezinho, tal. Eu não fui o reizinho da casa. Eu me lembro de viagens assim que pareciam dias. Eu sozinho, eu chorando, eu nem entendia as coisas, mas dava aquela solidão, aquela tristeza imensa. Me tornei adolescente, virei alcoólatra. Falei, não quero mais saber de Deus, de religião, vai todo mundo para o inferno. E virei um lixo, um bagaço. Os meus amigos, entre aspas, que subsidiavam, né? Porque nessas alturas nem trabalhava, não trabalhava. Quando souberam que eu virei Bíblia, né, no Rio, é uma maneira assim pejorativa que eles falam, ah, fulano virou Bíblia, né? Naquela época, né? Aí outro falava assim, puxa, que bom, que aquele cara a gente ia ter que enterrar ele qualquer hora dessa. Mas hoje eu olho e falo assim, mas Jesus é o meu Senhor. Ele olha para mim, ele fala com o Pai, Pai, olha aquele nosso plano lá, ó, desde a eternidade deu certo, olha lá, o João está lá de pé, ó, na nossa força, nós estamos sustentando ele. Ele se agrada de mim, ele se agrada de você. Eu não sei como que as pessoas te veem. Eu sei como me veem. Graças a Deus eu tenho alguns amigos, tenho muitos irmãos que gostam de mim, mas eu tenho uma turma que não gosta nem um pouquinho de mim. Mas eu tenho um Senhor que deu a sua vida por mim. Eu tenho um Senhor que fala para mim todo dia, João, eu nunca te deixarei, jamais te desampararei. Nunca mais você vai entrar no ônibus sem saber para onde ir, quem são essas pessoas, o que vai acontecer. Nunca mais, porque quando isso acontecer, você já não vai estar aí mais, você vai estar aqui comigo para sempre. É esse o plano de Deus, esse é o Senhor que a Bíblia fala. Essa é a contrapartida. E para finalizar, eu quero ler Lucas 9, eu quero ler, diz assim, 23, versículo 23 do capítulo 9. Dizia a todos, lembra? O evangelho é para todos. Ah, mas eu sou tão pequenininho, é para você. Ah, eu sou grandão, é para você. E se você não aceitar, você vai grandão para o meio dos infernos. Gente, é isso mesmo, eu não posso falar outra coisa não. Quem não se reconhecer miserável pecador, causador da morte de Cristo por causa do seu pecado, e não puder dizer, Senhor, eu te recebo, eu confesso o Senhor a partir de agora, o Senhor é o Senhor da minha vida, para viver, para morrer, para ganhar muito, para ganhar pouco, para ser alegre, para ser triste, pra, em qualquer situação, o Senhor é o Senhor da minha vida, você vai para o inferno, porque Ele veio para isso. Ah, mas Deus é bom e não manda ninguém para o inferno, manda. Não manda mesmo. A pessoa vai sozinha, ela já nasceu condenada. João capítulo 3, 16, todo mundo sabe de cor, né? Que Deus amou o mundo, nem vou repetir tudo, né? Todo mundo sabe de cor, sabe? Amém. Mas e na continuidade? Na continuidade fala, porque ele não veio condenar, ele veio salvar. Quem nele crê, não será condenado. Quem não crê, já continua. Condenados já estão todos. Ele veio salvar. Agora, quem não quer a salvação vai continuar sem salvação, vai para o inferno. Não é Deus que está mandando. O que ele mandou foi o seu filho para te salvar e para me salvar. Aleluia. E você está aqui e eu estou aqui, não é porque eu sou bonzinho, nem porque você é bonzinho. É porque Deus é bom. Porque Ele te amou. Ele fez por você o que talvez nem... Talvez não. Tira esse talvez. Joga fora. Que ninguém no mundo faria por você. Só Ele. Só que ele diz assim, dizia a todos, se alguém, cadê o Filipão? Olha lá, aquelas perguntas que eu fiz aqui não é pergunta tonta não, se alguém quer, olha aí, se alguém quer vir após mim, o que, que ele respondeu aqui? É obrigado a furar? Não, não, porque eu quero. O que, que é isso? É loucura, eu quero, daí, a orelha é minha, eu quero, é voluntário. Deus não quer um bando de robô, não. Deus não quer gente que chega e fala, o que, que pode e o que, que não pode aqui no Gólgota? Aqui você só pode duas coisas, amar a Deus e odiar o inimigo de Deus. Só isso. O resto deixa que ele conduz. Amém? Se alguém quer, quer dizer, isso implica, esse confessar com a boca, significa que é uma decisão pessoal. Isso não passa de pai para filho. De irmão para irmão, de marido para mulher, Cada um tem que falar com a sua própria boca. Porque nesses dias, voltando ao contexto lá, quando o camarada falava, alguém ouvia, certo? Podia muito bem ser que um traíra ali, da turminha que está lá ouvindo, depois falava, ó, o meu vizinho lá falou que ele também é daquele pessoal do caminho lá, do tal do Jesus. No outro dia o cara podia estar lá na arena. E Jesus disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz. Dia a dia, o que é isso? Todos os dias tomar a sua cruz. Quantas vezes eu ouvi e não, nem sabia corrigir a pessoa. Quantas vezes eu falo, pastor, meu marido é um bêbado, que não sei o quê, e para lá, que ele arranjou amante, que não sei o que lá. Mas cada um tem que levar a sua cruz, né? Não é isso a cruz. Cruz é instrumento de morte, morte vergonhosa, vil, de quem não vale nada. A Bíblia fala assim, maldito, desprezível aquele que for pendurado no madeiro. Quem foi esse? Quem foi? Quem? Quem mais? Nós, eu não sei, eu fui. Agora cada um só pode dizer por si, né? Porque é se com a tua boca confessar. A gente não pode dizer nós aqui. Eu posso dizer por mim, você pode dizer por você, e alguém aqui, se estiver no nosso meio que nunca disse, vai poder dizer, daqui a 2 minutinhos, Senhor Jesus, hoje eu entendi, foi o meu lugar, está aqui a minha vida. Você não precisa entender tudo, não. Você só precisa entender uma coisa, que não é falar da boca para fora, não é moda evangélica, não é adesivo, tatuagem, não é linguajar. É verdade aqui no coração. O seu estilo, isso é o que menos importa. O estilo tem muito mais a ver com o nosso gosto pessoal. Fica aí essa brigaiada aí. Quantas vezes, de alguma maneira, eu já participei disso, bem intencionado, né? Mas na ignorância, né? Por isso que fala que o inferno está cheio de boas intenções, né? Que o caminho do inferno é calçado com boas intenções. Cada dia a sua cruz significa o seguinte, meu amado. Você abrir os olhos, fala, Senhor, não eu, mas vem o Senhor. Eu estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é uma atitude de fé. O justo vive, e eu completo dizendo, ele morre também pela fé. Quando a Bíblia diz... Foste, sabemos que foi crucificado com ele o nosso velho homem, isso é uma questão de fé. Porque enquanto você não confia na palavra de Deus que diz isso, você vai falar, sabe o quê? Errar é humano, eu sou um crente fraquinho, eu não sou pastor, eu não sou isso, não aquilo. E quem diz? Pastor é que faz as maiores barbaridades, não tão grosseiras, não tão visíveis, né? É, maior por quê? Porque às vezes conhece mais e ainda erra, né? E erra, e quem não erra? Eu não vou levantar a minha mão porque eu não sou desses. Agora o pecado é seu escravo? Meu não é mais. Quando eu erro, antes de errar, agora você vai entender uma coisa. Mas por que é, pastor, que o cara lá transa com todo mundo, cada dia ele está com uma, e dá tudo certo, ninguém nem está sabendo, a esposa dele está lá inocente e tal. Agora eu dei uma olhadinha, o pessoal já me falou. Sabe por quê? Isso acontece com um cristão. Com um cristão verdadeiro acontece isso. Deus não quer que você vá além, não. Quando você... Vem a tentação, o pecado é real, a tentação é real. Vem, mas quando você vai, você já não desfruta, porque já vai dividido. Você vai, puxa, mas Jesus é Senhor, mas a carne é fraca, mas Jesus é Senhor, mas a carne é fraca, e você já vai dividido. Você nem desfruta do pecado, entre aspas, né, desfrutar, e nem desfruta da comunhão com Deus, fica aquele infeliz. Aí chega a hora de cantar, você está lá murcho. Ninguém é obrigado a pular, nem nada, eu mesmo fiquei no meu cantinho, cada um tem a sua maneira, Deus sabe a adoração, não é disso, não estou falando de forma. Não estou desmerecendo quem expressa e quem não expressa, só Deus é que sabe isso aí. Mas o pecado faz isso. Mas ele não é mais nosso dono. Meu dono agora é o Roquirius, É Jesus, Ele é o meu Senhor, é Ele que cuida de mim. Mas Ele diz, se quer, é cada dia morrer. Cruz é instrumento de morte. Houve um tempo que a gente criticava se a pessoa tivesse um adorno, né, como crucifixo. Eu deixo isso para os sábios e entendidos discutirem isso. Mas é um bom lembrete. E agora eu não estou falando do externo, não. A gente tem que lembrar todos os dias da cruz. Todos os dias. Senhor, eu vou sair agora, mas não me deixe na minha carne. Não sou eu que digo isso, não. A Bíblia diz, 2 Coríntios, eu nem sei onde estão as anotações aqui agora. Deixa eu achar, porque é importante essa anotação. 2 Coríntios 4:10. Levando sempre e em todo lugar o morrer de Cristo, para que a vida de Cristo se manifeste em vosso corpo. Nós cantamos aqui, enche-me. Quem sabe faltou uma palavrinha antes ali, né? Não estou criticando a música, não, estou só dizendo. Enche-me como? Você já está cheio de si? Já se acha o bom? O espiritual, melhor do que os outros? Seu estilo é que é o santo? Os outros são todos religião? Não é bem assim também, não. Tem muito filho de Deus aí internado, internado que eu digo assim, de terno. Não pense que quem não tem o seu estilo não é filho de Deus também, não. Isso já é soberba espiritual, você já começa a cair aí também. E uma coisa que eu admiro é a coragem desse pastor Pipe e de vocês assim, de se levantarem com todo o vozeirão, com todo o estilão aí, com questões sociais, que a gente sabe que por trás, na verdade, são questões espirituais, né? Como uma música lá que fala do aborto, né? Eu custei entender, porque... eu não consigo entender aquele gutural, aquela coisa toda lá. Mas olha, quando eu comecei a ver as letras, eu falei, o quê? Eu nunca mais vou chamar esse pessoal de roqueiro, não. Eu falei, não, ali são os adoradores do Senhor, e me perdoe de chamar teus filhos assim, porque há uma conotação lá fora, né? Agora aqui não, vocês resgataram o rock. Que negócio é esse? É do diabo? Aqui pro diabo. Ah, a praia do diabo é aqui, eu quero ir lá surfar, tomar banho, andar, correr na areia. E a gente vai, né? A religião foi fazendo isso, foi entregando tudo pro diabo. Não, a música é de Deus, é pro louvor de Deus, é para adorar o meu Deus. Ele é o meu Senhor. Mas a cruz também é de Deus. Então tem esse lado. Amanhã é segunda-feira. Cruz. Em você. Morra. Eu só falei essa palavra para uma pessoa, inclusive ele é pastor, porque eu sabia que ele conhecia essa verdade bíblica. Ele falou comigo, João, eu estou tão assim, e eu sabia as lutas que ele estava passando. Ele falou, João, você não tem um comprimidinho aí, não? Me dá uma palavra, o que você pode me dizer? Eu estou tão down. É down? Para baixo? Você tem uma palavra para mim, João? Eu tenho. Fala. E esperou eu abrir a Bíblia. Eu não abri, não. Eu falei, morre. Morra. Toma cada dia a sua cruz e morra. Claro que eu conheço a pessoa, sei o quanto ele conhece dessa verdade e sei o contexto e como que isso estava afetando. Meus irmãos, muito, uma grande porcentagem dos nossos nhenhenhen, ai, ai, ai, ui, ui, ui, tem a ver com a falta de cruz na nossa vida, com não fazer isso que Jesus fala. Se quer me seguir, toma a sua cruz, toma a guitarra, pula, canta, mas toma a cruz. Por que que eu fiz a entrevista com o Filipão aqui? Porque furar a orelha aí, ele disse que é indolor, dói, arde um pouquinho, 2 horas, mas passa. Eu quero encerrar indo para um contexto do Velho Testamento. Quando um homem tinha os seus escravos, E o escravo trabalhava um determinado número de anos. E agora é hora desse escravo sair livre. Olha, você já cumpriu, agora você é um homem livre, pode ir embora. Só que, aí a lei determina isso. Tem aquele escravo que gostou tanto de servir aquele senhor. Aquele senhor é bondoso com ele, aquele senhor o alimenta, aquele senhor cuida dele também. Se por um lado ele serve aquele senhor, por outro lado aquele senhor cuida dele. E agora aquele senhor diz: olha, a partir de agora você pode ir embora, está livre, vai, o mundo é seu. Aí ele fala: mas eu não quero ir mais, eu quero continuar te servindo. Aí a lei tinha um cerimonial para isso. Dizia: traz aquele escravo. Aí encostava ele lá num tronco, no umbral da porta, e furava a orelha. Por isso que eu fiz a entrevista. E furava a orelha daquele escravo. E aquele escravo continuava servindo aquele senhor por amor. Aquele senhor o libertou, mas ele, por amor, agora servia o senhor. Vocês acham que ele servia menos ou mais do que no tempo da escravidão? Vocês acham que ele servia melhor ou pior do que os outros que eram escravos? Religião é escravidão. Agora, fazer de Jesus Senhor é isso, é esse relacionamento. Ele é o meu Senhor, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele não é meu coleguinha. Ele é o Senhor. Mas esse Senhor chega para mim e fala: olha, não vou te chamar mais de servo, meu chapa. Você agora é meu amigo. Isso não é vulgarizar, não. Isso é o Senhor Jesus que diz: tudo eu revelo a vocês. Gente, onde é que vê um monte de jovem como vocês aqui, ficar aqui, sei lá, uma hora aqui, ouvindo a palavra? E eu tenho certeza, se não todos, a maioria está com o coração cheio, porque Deus vai falando, ele se revelando. Não é o que eu estou falando aqui, eu não tenho ideia, a menor ideia de como chega até você. Mas você sabe como enche a voz do Senhor no seu coração, e eu sei disso porque é assim comigo, não sou diferente de vocês nesse ponto. É um Deus que se revela, é um Deus que se relaciona. Quem sabe ele está falando com você: meu filho, você entendeu bem? Sou eu que vou cuidar, pode deixar aquilo aí na minha mão, você me entrega, retoma, deixa comigo. Você só faz uma coisa: morra para você, morra para o pecado, morra para o mundo, e deixa eu ser Senhor da sua vida. Eu vou tirar suas dúvidas, eu vou te conduzir, eu vou te sustentar. Eu acho que, de certa forma, isso é mais difícil do que ir para a boca do leão ou do gladiador, ou a espada do gladiador, não é? Que ali é um minuto, plup, plup, morreu, né? Acabou. Agora, todo dia: Senhor, não, mas eu... Ah, mas aquela menina é da minha vida. Mas é, não é ela que eu tenho para você. Mas então eu vou me matar. Não, então eu morri, não é ela? Então, Senhor, está doendo. É verdade, por isso que eu perguntei: é indolor? É, dói um pouquinho, arde um pouquinho, 2 horas passa. Essa não passa, não, dói. Morrer para si mesmo dói. Nós nos amamos muito. Quando Deus fala amar o próximo como a si mesmo, aí o pessoal da autoajuda e da psicologia, com certeza e com verdade, falam um pouco da verdade. Que se você não se ama, você não vai amar os outros. Mas esse texto não quer dizer isso, não. Esse texto quer dizer que, assim como você, se você conseguir amar o outro como você se ama, que mesmo quando a gente fala assim: eu não valho nada, na verdade a gente está querendo ouvir alguém dizer assim: não, você vale muito, você é uma pessoa, olha, a sua amizade é importante. É isso que a gente quer ouvir. Na verdade, a gente se ama é muito. Então dói. Deus tirar uma coisa que eu gosto, meu coração está ali. Jesus chega ao ponto de falar assim: se o teu olho arranca, todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Se a tua mão arranca, não é você virar maneta e ser uma, é mais difícil ainda. Isso sim é falar com a sua boca, tomar uma decisão pessoal, mas crer lá dentro do seu coração. Se você sair daqui e for para a crista da onda, você vai dizer: glória a Deus. Você não vai dizer: eu sou o bom mais. está lá na crista da onda. Oh, Deus maravilhoso! Mas se a onda te sucumbir, você levar uma vaca? Vaca, né? Caldo, uma vaca, uma coisa lá, você vai dizer, Senhor, igual Jonas, né? Da profundeza eu clamei, e o Senhor vai te ouvir. E você vai ver que é melhor estar na fornalha ou debaixo da onda com o Senhor do que em qualquer outro lugar sem Ele. Agora, é morte a cada dia, é extremamente doloroso. Eu não lembro a resposta que o rapaz deu, qual o risco de morte que tem, negócio furar a orelha aí? Nenhum. Mas esse aqui, eu garanto para você. Presta bem atenção, que são as últimas coisas que eu vou falar antes de orar. Se você quer servir a Jesus, quer confessá-lo como Senhor da sua vida, quer tomar a sua cruz, o risco de morte, eu garanto, é 100%. Furar a orelha não tem nenhum, né? Mas ser um servo da orelha furada, aquele que quer servir ao Senhor por amor, é 100% morte, morrer para você mesmo. Dizer, Senhor, seja feita agora a tua vontade. Lembra quem orou assim? Qual a oração mais profunda e sincera de alguém que orou assim? Jesus. Pai, se for possível, se der para dar uma ajeitada, mas nós não somos brasileiros, né, Pai? Então vai ter que ser aquele plano mesmo. A minha carne está aqui e o Senhor está vendo. Gente, a gente olha aqueles quadros, o Getsêmani tão bonito, aquele Jesus delicadinho, aquela posição assim. Gente, eu não consigo ver Jesus daquela maneira ali. Ele estava com certeza desfigurado, desgrenhado. Explodiram os vasos capilares, saiu sangue junto no meio da... Ele estava ali apavorado e falou, Pai, se for possível, afasta de mim. Mas mesmo assim, seja feita a tua vontade. Ele disse que não é nenhuma cirurgia isso aí, né? Mas isso aqui é. Ser um servo de orelha furada é um transplante de coração. O pessoal riu muito ali e disse, ih, rapaz, o Pipe morre de medo de agulha. Mas até onde eu o conheço, ele morre de medo de agulha, mas ele não tem medo de espada, não tem medo de crítica, não tem medo da morte, não tem medo do inferno, não tem medo das madrugadas, não tem medo de buscar uma ovelha desgarrada onde ela estiver. É por isso que eu digo que eu sinto vergonha de estar aqui, mas eu não posso também dizer para Deus, não, eu não vou, eu não mereço. Não mereço mesmo, mas se o Senhor quiser me usar, está aqui. Mesmo assim eu venho, o meu respeito por vocês. E eu quero encerrar orando com algumas pessoas. Eu perguntei quantos têm a orelha furada, né? E só agora vocês podem entender. Agora a minha pergunta é diferente. Agora não estou falando de alargador, de brinco, de piercing, não. Tem alguém? Para mim não importa se é um, se é dois... Se não tiver nenhum, eu fiz a minha parte. Mas eu ouso perguntar, tem alguém aqui entre nós que o Espírito Santo falou, o meu coração, Deus ia falando e ia confirmando a mensagem conforme eu ouvia as músicas. Quase todas ali falavam disso, do senhorio, de morte, do cuidado de Deus. E agora a palavra falada, né, pregada, também vem confirmar isso. Eu quero perguntar, será que tem alguém aqui que quer firmar, quer dizer com a sua boca, dizer, olha, agora eu crio. Eu tenho vindo aqui à igreja, é um pessoal legal, simpático, tudo isso é muito bom, mas eu entendi que o plano de Deus para a minha vida é muito superior. Eu tenho algumas coisas que eu não consegui entregar, mas a partir de hoje, Jesus, eu quero que o Senhor seja Senhor absoluto da minha vida. Se o Senhor quiser que eu morra, eu vou morrer pelo Senhor. Se o Senhor quiser que eu viva, eu vou viver. Se o Senhor quiser que eu não pregue, que seria absurdo, né? Mas às vezes a gente faz muita coisa dizendo que Deus que quer, né? A gente inventa umas programações que não é Deus. É nesse sentido que eu estou dizendo, né? A gente fica tão incomodado quando Deus não quer que a gente faça nada, né? Mas o maior ganho que eu tenho tido são esses 3 anos de solidão, de abandono, de tudo. Gente, não tem como valorizar mais o amor de Deus do que quando você é abandonado pelos homens. Você sofre, chora, e eu. Aí quando você fala, Senhor, não mais eu. Esse gozo da presença do Senhor, nada nesse mundo vai te dar. E a minha pergunta é, você quer ser um servo da orelha furada? Vem até aqui. Eu não vou encostar sua orelha aqui e pegar sua ovelha e furar, não. Mas espiritualmente, em oração, você vai estar dizendo, Senhor, eu sou um servo da orelha furada. Eu quero servir ao Senhor porque eu te amo. O Senhor sabe a verdade. O Senhor sabe que eu não te amo tanto assim. Mas eu sei que o Senhor quer que eu te ame. E eu quero te amar, ainda que eu não consiga. Mas está aqui a minha vida. Tem alguém? Vem aqui rapidinho, porque eu já vou orar e vou devolver a palavra. Se tem alguém, vem. Se não tem, fica aí. Se tem mais alguém, já vem com quem está vindo. Amém. Você é o Rafael? Que eu ouvi a voz aquela hora. Rafael, né? O Deus que cura, né? Rafael. Tem mais alguém que quer tomar a atitude que o Rafael tomou aqui? Não estou, né, insistindo nem chantageando ninguém. Mas se você ouviu claramente, corre aqui. Ou então depois lá na sua casa você fala com o seu Senhor, porque não sou eu que vou fazer, é Ele que está fazendo. Senhor, está aqui a vida do Rafael, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que desce e nos encontra onde nós estamos. E o Senhor nos apanha no teu colo, Senhor, e cuida de nós. Que a ovelha quebrada, o Senhor religa os seus ossos. A ferida, o Senhor cicatriza. O Senhor tira os espinhos. O Senhor unge com óleo, Senhor, da alegria, com teu bálsamo, Senhor. E o Senhor enche o nosso coração de alegria. E todo temor, e toda dúvida, e toda tristeza, e todo desamparo, desassossego vai embora, porque agora está nos teus braços, Senhor. É assim que nós, como igreja, Senhor, estamos apresentando a vida do Rafael, Senhor. A vinda dele aqui à frente é dizendo isso para o Senhor, que ele te ama, que ele quer te servir, quer ser esse servo da orelha furada, meu Deus. Que em retribuição a tão grande amor, a sua vida em todas as áreas está nas tuas mãos, Pai. A partir de agora, Senhor, aquilo que se alguma coisa o inquietava, alguma coisa trazia dúvida ao seu coração, está dissipado agora, porque o Senhor é quem cuida dele agora. Senhor Jesus, com a minha boca, eu digo para o Senhor, que a partir desse momento, eu não sou mais meu dono. Ninguém nessa terra. O Senhor é o meu Salvador. Obrigado. Por tomar o meu lugar na cruz. Obrigado. Por crucificar ali junto. Meu velho homem. Porque a partir de agora. O pecado não é mais. O meu Senhor. Jesus. O Senhor. É o meu Senhor. Muito obrigado. Aleluia, glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor. Deus está feliz. O Senhor Jesus feliz também. Eu estou agradecendo a oportunidade de dar aquilo que a gente tem recebido do Senhor, o amor do Senhor. Amém. Não sei o que eu faço com o microfone. Vou pôr aqui, né? Deus abençoe a todos. Abençoe não. Deus continue usufruindo. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção. Mas a gente se esquece disso. Então, que seja uma semana que a gente usufrua disso. Realmente, né, ser fincada no nosso coração, que a gente consiga praticar e morrer mesmo, todo dia, em nome de Jesus. Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor Deus, porque o Senhor sabe, Pai, que o teu povo necessita, Pai. Nós precisamos do Senhor, Deus. Que essa palavra do pastor João, Senhor, venha, sabe, nos levar de volta ao primeiro amor, que a gente possa reconhecer o teu sacrifício todos os dias e deixar para trás, Deus, todo o nosso egoísmo, todas as nossas dores, sabe, Senhor Deus, que a gente possa realmente largar tudo aquilo que a gente acha que é e que o Senhor tome conta da nossa vida. Abençoa a nossa semana, Deus, e que o Senhor nos lembre todos os dias dessa palavra, que a gente possa viver para o Senhor, porque o Senhor é o Senhor da nossa vida. Amém. Vão com Deus, boa semana. Todos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte, ungir o seu coração, a dor e a tristeza, lavadas serão as ondas do amor de Deus. Fundas no coração, cantamos: Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus.